tapou, feliz tapou o meu coração. Glória e majestade, tem o nosso Deus. Diante de sua face, eu o louvarei. Porque ele é santo, porque ele é santo. E também é rei. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Conhecido é Deus. Conhecido é Deus. Pelo seu. Toda a terra ao seu nome, porque ele falou, porque ele falou. Diante de sua face, diante de sua face.